de Marcelo. E o que será da gente triste que trabalha sem amar? Onde irá que o sonho louco por voar? Tempo escapa entre os dedos, vento infernal. Mas enquanto estão vivendo, tentem viver. Vento de estrada no teu rosto, o sol te queima a pele, mas o teu pé já foi a lua, foi um sonho que vingou. Olha a paisagem, se é triste ou feia, tu podes mudar.